is yours. Love.

pergi. The Mix. Sungguh sayang aku. Ali Ziegler, Remax. Sveta, Nigeria, on the mix. Bye. mantanang. Money. Ladies and gentlemen, let's join with us on the internet for the first time. Percuma ada mau tapi malu. macam anak rami. Dari malam sampai pagi urat pesta tanam kaki. Selim bye-bye dalam tenda tetap aku naik. Bilang belum tes boys dalam tenda kebalik manis. Apalagi kena nako lagu enak tetap laris. Maju mundur ukur-ukur baku gesek jangan ribut. Tua muda pandang umur parti lekos sampai subuh. Doom style siap fly. Young fly in the sky santai kasih rame. Tuan pesta siap mete. Kamu pulang sebelum seling. Tua karat bikin anak muda ulir. Gesek badan kiri kanan cubai. Yang penting santai-santai. Angkat tangan joget bye-bye. Pesta lekot semua angkat tangan teriak ole. Put your hands up everybody for DJ Gloom Style. Beat. macam anak Grammy. Dari malam sampai pagi urat pesta tanam kaki. Selim bye-bye dalam tenda tetap abu naik. Bilang belutas maes dalam tenda yang paling manis. Apalagi kena nako laju enak tetap garis. Maju mundur ukur-ukur baku gesek jangan ribut. Tua muda pandang umur party letos sampai subuh. Groom style siap fly. Young fly in the sky santai kasih rame. Tuan pesta siap mete. Kamu pulang sebelum seling. Tua karat bikin anak muda oleng. Macam kawin gesek badan kiri kanan tu baik. Yang penting santai-santai. Angkat tangan joget bye-bye. Pesta lekot semua angkat tangan teriak. Put your hands up everybody. Oh, KRC.